Sessão 5 de A Cidade do Vício. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Lido por Jorge Luiz. A Cidade do Vício, de José Valentim Fialho de Almeida. O Roubo. À porta da enfermaria, pousaram a maca, à espera. — E Ramon! — gritou o enfermeiro, do fundo. Um servente já velho olhou na direção da voz e, de venta no ar, mangas arregaçadas, o lábio estúpido farejava. O enfermeiro juntou. — Cama do canto, vá! E, com seu jeito vagaroso, abria em volta de um que expirava. O biombo isolador, papel azul e verde com ramitos de rosas e borboletas. Alta e interminável, a enfermaria recordava ainda o claustro donde nascera, com as suas pilastras de cantaria bruta, a abóbada caiada, de que os lampiões caíam simetricamente, e janelas de uma banda e outra encimadas de respiradouros circulares. Tinha, talvez, 100 doentes à caserna desconforme, em cujo circuito se viam pequenas bancas de pinho, com escarradores de folha, boletins clínicos pendendo a cada cabeceira e na brancura amarelenta das fronhas, cabeças lívidas de olhos estoirados que se sentiam sós entre tanta gente. E mais, sofriam de contemplar os males circunvizinhos. O enfermeiro era um de olhos biliosos e barba dura, cuja rude voz destilava monossílabos roucos. O seu ventre abaulava-se em obesidades balofas e a face lívida, picada de varíola, tinha uma expressão cobarde, espezinhada, por esse longo mister de humilhações. Os ajudantes, galegos velhos, não eram mais doces de modos, e dia e noite, altercando sobre qualquer coisa, batiam os sapatorros no sobrado, mostrando, pelos descosidos da camisa, musculaturas de touro sob epidermes de galinha cozida. Era quase noite, e estagnava a flor das coisas, uma penumbra morna em que se multiplicavam as larvas da febre na atroz labuta da podridão. Tinham descoberto a maca, no entanto. O enfermeiro viera ver pachorrentamente e com um dedo mostrar aos serventes a cama do canto, já pronta a receber hóspede. Cada um deles, então, foi a seu lado da maca. O mais baixo agarrou nos varais da frente, o mais seco nos de trás. O enfermeiro disse, opa! E em direitura à cama, a maca atravessou a enfermaria. O doente que vinha de entrar era um rapazito enfezado e triste, cabeça oblonga, toda rapada. Um jeito de dizer, provinciano. E essa doçura de olhar em que se estrelam todas as resignações. Devia contar 13 anos e viera aos 10 de Santa Comba, recomendado ao Pinto por um lojista da terra. A vida na loja durante os 3 anos fora uma áspera peleja, de madrugada às 11 horas da noite, dia a dia, sem repouso. Era ele quem varria, como o marsano mais novo, quem punha os taipais, e manhãzinha abria a porta, limpava o pó e moía o café. Metido no saguão de lajedo ou na cozinha tenebrosa da loja, onde de verão e inverno uma baba salitrosa e gelada chorava da cantaria imunda e das paredes pulverulentas. Aí passava os dias, só com uma triste camisa coberta de nóduas, arregaçada nas mangas e rota por toda parte. Calças de cotim sobre as pernas nuas e tamancos nos pés sem meias, engordurados e torpes. Os invernos tinham sido implacáveis nesse antro, mesmo para o montanhesito, afeito aos gelos das serras beirães. Como os portais não tinham portas, um ventinho horrível cortava pelo corredor da loja, ao saguão, zebrando nas carnes listrões arrochados, pondo frieiras nas mãos dos caixeiros e tornando a cozinha inabitável e mortífera. O Marsano não se queixava. Nunca na sua vida tivera jaleca. As calças de cotim safado, luzentes de sebo, não lhe resguardavam as pernitas esqueléticas. E cortado a escovinha, o cabelo não podia resguardar-lhe a pele do crânio. Quando chovia, pior ainda. A água, inundando o saguão, golfava na cozinha, escorrendo pela anfractuosidade das pedras e vindo molhar os fardos do armazém. Era então preciso desarrumar aquilo tudo, carregar sacos de açúcar, costais de bacalhau, barricas de peixe seco e manteiga, caixotes de guloseimas, lavar o chão, todos os preventivos exigidos. E sempre ele, o mais fraco e pequeno de todos, carregava com esses trabalhos pesados e aturava os ralhos, duas ou três vezes, o pinto, insinuado pelos caixeiros, lhe batera com uma corda molhada, porque se queimava o café, porque tinham bolouros rebuçados e algumas vezes porque as arganaças invadiam os caixotes da fazenda. Era o joguete das intrigas do armazém, o ponto obrigado das chacotas vilãs dos caixeiros, o alvo dos ralhos e a vítima dos delírios viciosos desses três ou quatro encarcerados brutais que só podiam deixar a loja 3 horas por quinzena. Nos dias agrestes em que era forçado a residir no saguão, sentia por vezes, já nos últimos tempos, a cada lufada de vento, picadas interiores, ardências mortais no peito, opressões vagas, um mal-estar indefinido. E aquilo coincidia com uma sensação de fraqueza geral, dores nas articulações, esquecimentos de membros e vertigens frequentes. O terceiro inverno foi o mais terrível. E numa manhã em que a febre o calcinava e o delírio lhe fazia dizer incoerências, quando furiosos os caixeiros o iam tirar da cama pontapés, deram com a sua respiração arquejante, viram-lhe os olhos sem luz e desceram com medo. E quando anoiteceu, mesmo em mangas de camisa e calças de cotim, o pobre dava entrada no hospital, na maca da esquadra próxima e aos ombros de 4 galegos. Essas primeiras horas de enfermaria foram para o rapazelho um desconforto mortal. Estrangulava-o uma sensação glacial de abandono e de pavor. A ideia de matadouro onde se morre abandonado ao som de risadas, entre agonias atrozes, sem sacramentos e sem palavras de piedade. Dos fechos da abóbada penumbrosa, os lampeões quadrados caíam com luz triste, imóvel na atmosfera, podre do âmbito. Clarões que se amorteciam nos ângulos da peça, em cujas muralhas sombras de pilares traçavam formas de árvores colossais. No amontoado de leitos e no sonho fantástico daquela luz amarelenta de craneiro, o Marsano mal pôde, no fervor da febre que o minava, reconstruir com verdade pelos que via a vida purulenta do estábulo, para onde a cidade varria os seus tumores e as suas misérias. Pareceu-lhe que o deitavam ao pé de uma grande janela, em algum canto de sombra luctuosa. Duas mãos enormes ergueram-lhe a cabeça para lhe meter o travesseiro. Sentiu as cobertas comprimidas aos pés e, erguendo a vista, deu com uma cara gordalhuda e chata de enfermeiro, bigodes caindo aos cantos da beiçada horrenda, e esse ar de enfado, ainda pior que a raiva que pronostica a indiferença e o embrutecimento de corações onde todas as cordas estão partidas. Caiu então num estupor profundo e assim ficou com os outros arquejando, a pele seca, boca aberta e língua córnea, pequenos gritos aflitos que a espaços marcavam as visões do delírio que ia evocando. Nunca soube dizer os dias e as noites, que assim esteve atolado em modorra sinistra, com listrões plúmbios na face, carnes flácidas e sempre aquela opressão que o afogava com teimosia cruel. Se abandonando os travesseiros altos, procurava estender-se um momento sobre algum lado. Às vezes, alguém lhe chegava ao pé, faziam-nos sentar bruscamente na cama, com perguntas rápidas se estava melhor, que voltasse a cabeça e estivesse sossegado, ou erguesse o braço, para lhe cortarem as bolhas que o cinto de cáusticos abrira, pondo vermelho e doloroso no tórax todo um circuito de carne viva. O que o atormentavam eram as percussões que, sobre chagas abertas, lhe faziam, de manhã e à tarde, a hora da visita clínica. Se pedia mais devagar, o enfermeiro impunha-lhe silêncio, e aqueles olhos de bilioso, vitrificados como numa porcelana chinesa, davam um calefrio ao pobre rapaz. Noites atrozes, crescia-lhe a febre e, perdido o tino, punha-se a disparatar. Todas as cenas dos 3 anos de loja se desmanchavam e reproduziam nesses desvairados escandentes a noite em que fora roubado o armazém e, de uma vez que ficara a zorra da mulata portas adentro baqueando com a malta e ainda as sovas do pinto com uma corda molhada, por não ter aparecido o gato. Nada volvia a agitar-se com mais frenética insistência nesse pequeno cérebro atormentado pelo mal que o roubo da loja. Os caixeiros tinham se escapulido ao fechar da porta e ele ficara só em noite de São João, deitado na enxerga do subsolo, barriga para o ar, as roupas fora, mãos acima da cabeça, o pobre, sozinho no armazém enorme, pensava com saudades. Na fogueira que em Santa Comba, diante do casebre natal ardia, e essas horas da noite, e os irmãozitos saltavam alegremente em cabriola ruidosa. Pela rua fora, tudo seriam fogueiras, colmos em montes, canavouras de favas estalando na labareda rubra e em torno dos mastros verdes, bailaricos alegres, bichas intermináveis de rapazio, rumorejos de guitarras e explosões de pandeiretas. Sobre a vila acordada em descantes, uma coroa de luz poria das nuvens o ouro rosa das alvoradas de maio. As frontarias esclarecidas seriam alegres e o relógio da igreja se iria badalando à meia-noite de São João, quando o chaveiro da lua minguante, simbólico e triste, se fosse assumir por trás de cabeços solitários vestidos de pinhais sem termo e abandonado para ali, enquanto escamugidos da loja como larápios, os outros andavam gozando pela cidade. Ele fazia por dormir sem poder. A porta da loja ficara unida para quando os senhores entrassem. Que triste ser pobrinho e desgraçado! Em 3 anos de mourejar, apenas para comer tinha ganho e tinha já vergonha de se ver sebentão pelo armazém. E ao levar aos fregueses de estima no grande cabaz da loja as mercearias encomendadas, ficava-se acabrunhado e trêmulo antes de bater à porta, receoso que o expulsassem, cuspissem de nojo ao vê-lo e o descompusessem pelos rasgões da camisa, pelos calçotes de cotim gordurento, tão curtos que se lhe viam as canelas, vergastadas pela orla de couro dos sapatorros montanheses. duas vezes ou três pela alta manhã, que quis parecer que andava gente no armazém. Ainda chegou a erguer-se da cama. Procurou os fósforos. Tinham-lhe esquecido na cozinha. E, pondo o ouvido à escuta, apenas percebeu que as argamassas roíam nas cestas do macarrão. Ou, pelo lajedo arrastando papéis, armavam as correrias das mais noites. Demais, ia-o embebendo a modorra da madrugada. Fora penoso o dia. Moer café toda santa tarde. Arrumar garrafas que tinham vindo. Limpar o bolor dos queijos. E os olhos fechavam-se-lhe no amortecimento de uma enorme fadiga. Quando muito ao demanso outra vez, as tais passadinhas soaram abafando ruídos, como de alguém que fosse encostado às paredes, tateando as coisas na escuridade. A vontade dele era gritar. Quem anda aí? Procurava os fósforos. Mas vinha uma covardia fundi-lo todo. Batiam-lhe os dentes. Se fossem ladrões. E na sua mente lendas de malfeitores tomavam relevo, atitudes trágicas em que brilhavam navalhas e corria sangue. E os seus ouvidos zumbiam de terror, daquela expectativa e um fósforo raspado na parede abria clarões tíbios, a cuja luz a figura do larápio tomava relevos de sinistra audácia, o tique sagaz de um animal feroz, pescoço estendido, a escuta para dentro, a cabeça chata de um desenho de carnívoro, a que duas grandes orelhas despegadas das têmporas davam o aspecto de um mocho esgalgado e lúgubre. Ó Josué, ó Josué! E a voz que assim dissera abafava-se em segredar entrecortado, parecendo voar por todos os pontos da casa, da abóbada da loja à escadinha da cava, quando da rua um silvo discreto, lá longe, na precaução de um plano estudado, fazia cair o fósforo e correr à sombra do larápio. Aos encontrões nas trevas, o marsano fazia então para gritar esforços desesperados. Levavam o dinheiro da loja e a fazenda. O pinto mata. Taloía em sabendo, e aquela suprema ideia, galvanizando-o todo, fazia-o saltar da cama com um berro rouco, braços no ar, incoerências de possesso. O larápio, porém, voltava, tinha-se-lhe atirado às goelas, sacudia-o, 4 da manhã, era o ajudante de quarto, com o remédio num copinho de folha. Afinal, abrindo olhos conscientes, ao fim de não sei quantas semanas de parvoíce mórbida, conseguiu dar fé com tranquilidade dos seus companheiros de camarada, os vizinhos mormente. Era já numa manhã de maio, nos dias em que a humanidade das ruelas profundas e o frio dos interiores desabrigados fazem paralelo ingrato com a tepidez da luz exterior, tão benéfica que pelos troncos entorpecidos na hibernagem faz subir revigoramentos de seiva e vai brotando dos bulbos decorações patéticas de folhas, como acende nas faces rubores de saúde e nos corpos rodopios de alegria insaciável essa magnificência gradual da terra paramentada de coloridos finos, relvas bosqueadas de malmiqueres, papoilas e maios, as transições infinitas do verde que ondula do amarelo ao anil, bosquejando fundos de oásis as casinholas rústicas das hortas, feria, pelo contraste, os habitantes da velha enfermaria de paredes impenetráveis, pilares gigantescos e esse calor insípido de fogões que ardem noite e dia com intensidade prefixa numa escala, amoletando corpos e favorecendo as fermentações. Alguns hospitalados que melhoravam derreados ainda pelo assédio de longas enfermidades, iam de janela em janela e cama em cama, espreitando a agitação da cidade alastrada embaixo, na expansão irregular de um bairro pobre, prédios esguios, becos de escadinhas, quintalórios afunilados, ou a coragem dos infelizes que em crise hesitavam entre a franca convalescença e o franco paroxismo. Um velho camponês de Chelas, por exemplo, ingênuo e paureiro, era de uma solicitude tocante. Tinha a face rude e calcinada das intempéries do campo, mãos disformes com dedos curvos que a convivência da enxada já não deixava endireitar. Suíça amarela e rasa, imbecilizando o riso, e um sincero interesse pela sorte dos companheiros de doença. Curvado no capotão de briche da casa, barretinho branco atado no coronal, ele ia encostado às camas todas as manhãs saber dos seus doentes, ajudar os moços no serviço das rações e distribuição dos remédios, contar a sua vida aos que já iam melhor, dizer brejeirices aos que se punham à janela, alentar os que se amarguravam, ou rezar pelos que já não sentiam. E uma noite em que o da cama 24 morreu, o de Chelas, sentado na cama, olhos nos dois punhos, chorou umas poucas de horas, como se fosse da família. O que fez escândalo nas gentes do serviço, o enfermeiro principalmente, que chupando o cachimbo, olho morto, lhe chamou em voz alta, grande pantomineiro. O Marçano tinha um amor pelo bom homem, ingênuo como ele, falando num tom descansado, que lhe recordava as gentes de Santa Comba, e que sabia esses provérbios rudimentares sobre estados de tempo ou saúde, sinais de colheitas ou fortuna pessoal em que o povo usa sintetizar o seu patrimônio de observações seculares e anônimas. Era o velho de Chelas a única pessoa que lhe mostrara interesse, querendo saber de onde era, que fazia, o nome do pai, se na loja era bem tratado e que tal de paparoca. Assim, na manhã em que a melhora se esboçou lealmente no Marçano, pelo espírito lúcido que volvia ao cabo de um período agudo, em que a febre lhe vedara de todo, percepções fiéis e coerentes juízos, a primeira cara que afrontou, abrindo os olhos de um sono reparador, foi a do camponês que lhe sorriu, da cama do vizinho do canto, a cujos pés estava assentado. E foi ele quem, no fim de uma grande parlenda sobre a doença de ambos, com o braço estendido, lhe foi apresentado a enfermaria toda, com a história de cada doente, as respectivas manias, as gracinhas dos moços, as invasões bruscas da estudantada que escancarava as portas do guarda-vento para em risos e réplicas se espraiar depois, em volta de cada caso clínico mais curioso. De tudo, nessa estufa de eflorescências mórbidas, havia um tipo, velhos paralíticos, doenças febris, uma coleção completa de tísicos em todos os graus, classificados por ordem, cardíacos de face terrosa e respiração intermitente, enfermidades viciosas que eram a hilaridade dos convalescentes, anemias, bócios, tumores, um museu de torpeza física, fazendo o orgulho de uma população e o delírio de um clínico. E reproduzindo o riso, a voz e o gesto do doutor, o velho de Chelas, em pé junto ao leito do Marçano, arremedava aquele, de uma vez que mostrando a enfermaria a um colega da província, dizia alegremente: "Faça o que é possível para haver de tudo, meu caro. Dá trabalho, não nego, mas com boa vontade." Bento nome de Deus fazia amedrontado o rapazito, enquanto, radioso da emoção que produzia, o outro tomava fôlegos, num orgulho de contar tão bem. "Vê você o do número 13, vê?" dizia ele. Esboçava o tipo, detalhando devagar aquele gordo todo calvo passando o fogão. "Anda por 2 anos que mora cá, entrevadito de todo e Fora do matadouro. Mal, santinho como nunca vi. Desde que entrou não disse senão água, quando tem sede. Cova, se os colchões vão abaixo com o peso do corpanzil. E assim, de estar para o mesmo lado, semanas e semanas, faz-se-lhe o corpo em chaga viva e tem-lhe uma raiva na casa. Nem admira, não arranjando recomendações, não avisando gorjeta, nem bom ar ao menos. A princípio, vinha a filha, domingos e quintas, com lembranças, sua fruta e umas certas pratinhas. Eram descomposturas de morte na rapariga, que por fim mudou de bairro, entende? Aborrecida do trambolho ruim. E o que fica de contente em alguém morrendo? A força de viver aqui já conhece o estado da criatura pelo fungar da respiração. Estando para ver carne fresca, avisa logo, a rir, como vingado de alguma birra velha. Aquele contar dava calefrios ao Marsano, cuja fantasia ensopada em toscas superstições de província criava no leito 13 uma encarnação de diabo sarcástico, vivendo na tortura alheia, perto dos delírios, da alucinação das febres e no coração das dores, batendo a terapêutica, fazendo as crenças debandar. E no crepúsculo da agonia alongando sobre os corpos asas de morcego farpadas e verdes, faminto das almas cor de luar. Mas na sua monotonia implacável, o velho ia para diante, verboso e contente, insistindo no caso, biografando uns e outros, referindo as rações de carne assada, as fomes tradicionais da dieta, os grandes desalentos de quando tombava à noite na enfermaria enorme, a hora em que os acessos vêm acelerados, o ritmo das respirações se turba, uma aflição convulsa esmaga peitos e coragens, e as janelas, fumando, os lívidos enfermeiros bocejam de tédio e mau humor. Cabisbaixo, então, o velho pensando na sua velha e o Marsano em sua mãe, sorriam um para o outro de tristes, como um desejo no belo sol dos prados e nos tetos humildes sob que tinham dormido noutro tempo, quando a narrativa chegou à cama em que o de Chelas estava assentado, o Marsano pôs a vista pela primeira vez no vulto do doente seu vizinho, atufado em roupas até as orelhas e imóvel como se fora morto. Tinha entrado com facadas no lado esquerdo, ia em mês e meio, conforme o velho contou. Poucas palavras, olhos sempre fechados, quer ver? E destampando a cara do intratável companheiro, o de Chelas gritou-lhe: "Ei, camarada, Deus bom dias a gente!" O doente virou dolorosamente a cara para o lado de onde partia a voz. O movimento que fez, instintivo quase, arrancou-lhe das profundezas do peito um gemido extinto. E o Marsano pôde ver, entre a dobra do lençol ensanguentado e o algodão do barrete de dormir, uma face chupada e roxa, cujo olho parecia dormir sobre a pálpebra caída. Pele de elefante, com barba rara, enormes orelhas, que despegadas do crânio, davam a esse todo a expressão noturna e lúgubre de um mocho derreado, de um repelão na cama, uma espécie de grito brusco que pôs em alarme a população próxima. Alguma dor? Quis saber o de Chelas. Nada, nada. E confuso, trêmulo de susto, o Marsano tinha desejos de reatar palestra, readquirir sangue frio, rir mesmo do que o outro contava. Mas voltavam-lhe ideias negras. Parecia-lhe aquilo um cárcere. Os homens seres ferozes devorando-se em eternas lutas e eternas intrigas. Toda a cidade um covil e a enfermaria um monturo. E aproximando reminiscências, comparando feições, dizia para consigo ter já visto aquela face terrosa. Onde? Fosse lá saber, mas ficara inquieto. Pior, uma coisa parecia estranha. estrangulá-lo, roubar-lhe o sossego e o calor do corpo. Olhava a roda, vazio de consciência, oprimido, as mãos errantes nas roupas. Fazia magnífico sol nessa manhã, quinta-feira de ascensão, por sinal. E era de ver como os convalescentes, abandonando jornais e palestras, vinham apinhar-se por trás dos vidros da enfermaria, alongando os olhos pela paisagem fronteira. Avistava-se já no arrabalde um pouco das montanhas da Graça e do Monte, e além, num pendor do vale que se estende contra a penha, searas a espigar, picadas de vivos pontos de flores. Como era dia de espiga, pelas veredas que as terras demarcavam, os grupos da gente operária com exércitos de pequenada iam entre as searas, serpenteando com fatos de domingo, para colher o ramilhete de papoulas e espigas que, no dizer da lenda, lhes traria ao ninho felicidades e paz. Logo de manhã, o paralítico, que na velha cadeira de rodas corria tudo, pedira ao Deschelas para lhe deslocar o veículo contra a janela, saudoso dos tempos em que, como aquela gentana toda, espairecia os ócios do dia santo, blusa nova, madama ao lado e o fedelho trotando no bengalão do pai. Também esse foi apontado pelo Deschelas ao Marsano. O rapaz olhou-o de longe, viu uma cara grave expressando saudades de venturas mortas e estúpida indiferença pelo que em volta vivia. Tempos, tempos. E o velho abanava a cabeça, todo grave, de olhos no chão. Já tem a companheira no cemitério, contava. O rapaz fez-se-lhe homem e foi degredado por navalhadas. Ninguém herdaria o nome do ferreiro honrado, nem a ferramenta do ofício, que por 50 anos as mãos dele haviam puído na bela coragem de um labor sem tréguas. Tudo nesse hospital era, pois, triste, cheirando a tumba. Misérias, desgraças, quedas. Tremia a alma com frio e também pensativo, o velho Deschelas erguia o olhar sobre a paisagem fronteira, viva de mundo e penetrada dos frêmitos da aura e do sol. Que manso, mansinho, iam fazendo ondular os colmos das searas e as folhitas das oliveiras. Aquela hora tudo abriria no seu pobre lugarejo corolas de risos matinais, simples e sinceros como a alma dos prados verdes, exalada no cântico dos pássaros, e na bruma cerula do entardecer iria chamando a festa, o sino da igreja, gente de casais aos ranchos. Entrava talvez o velho portal de ogiva, gótico da primeira dinastia, e no arraial flautins e bombo animariam o bailarico de cochopas com moleiros, espessos como bezerros. De uma banda o rio espelhado, e da outra colinas verdes, picadas de pomares em flor, altas noras ronceiras e moinhos de vento em roropio enquadrariam a paisagem numa suavidade casta, cheia de fecundos sonhos, núpcias, beijos, átomos de sol e borboletas sacudindo o íris das suas asas turbulentas. Cada corola seria um ninho e uma fúcsia, cada inseto bicor. Nas colmeias das hortas, abelhas iriam fazendo pacientemente catedrais de favo, góticas e fulvas, com o perfume de todas as flores e a doçura de todas as nectárias, um deus coroado de folhas, crinas ao vento e riso de auroras. baixo pelos cachos do carcaz, meio homem, meio monstro, esculpido nas troncagens das cepas, entre tufos de parras e canaviais, ou nos farrapos de névoa, a hora em que, espadando o sol das cordilheiras, espargiria sobre a natureza ébria a munificência das suas graças sem par. E na ponta da aldeia, à porta da casinhola térrea, a velhota de roca hirta no cós das saias faria bailar o fuso nos dedos. Longe do fuso e da roca, porém, tendo o pensamento no seu velho do hospital e chorando por isso mesmo, ah, pai do céu, que seria das vacas, das leiras de repolho, do batatal e da jumenta parida, e campo fora, apanhando espigas, chapéu largo e cantiga prompta, ele via a gentana trepando, serpenteando, correndo, e ficava-se amuado de estar preso, de se ver doente, espectador de tantas misérias e de tantas dores. Assim, estiveram calados. Deu uma hora no cuco da enfermaria e o Marsano, atento no das facadas, via-lhe a imobilidade do corpo afogado em roupa até os cabelos. E o quebramento da postura, sempre a mesma, vazia e morta, fazia-lhe um medo álgido àquele homem tão quieto, a quem nenhum remédio arrancava melhoras, sempre na mesma, sempre na mesma. Não dando palavra, não respondendo ao médico, nem ao menos deixando ver uma página sequer do que fazia por fora. — E como vai ele? — perguntou o Marsano, indicando ao Deschelas o vulto de soslaio. A resposta do velho foi: — Diz que marcha. E tão laconicamente dita, a sentença de morte deu alívio ao pequeno, que muito baixo, para dentro de si, ousou dizer: ainda bem, como se o mundo lhe ficasse aberto por se fechar mais aquela cova. Permitia-se aquela hora entrada na enfermaria e, enquanto, com esmeros postiços, os moços alisavam a roupa aos protegidos, refazendo as dobras, achegando à cama bancas de cabeceira e pondo a jeito os escarradores. Pessoas da rua, acanhadas, passeando os olhos de cama em cama à procura de seu doente, iam entrando receosas, as mulheres, sobretudo, de tanto homem estiraçado. Os que na vida ainda tinham pessoa chegada, velhos pais ou maridos, irmãos, amigos, companheiros de prédio ou de oficina, levavam os olhos para o guarda-vento, à espera de um rosto conhecido que lhes viesse sorrir e falar. O entrevado deixara-se ficar na eterna atitude de 2 anos. Indiferente ao que ia, num egoísmo imbecil em que fuzilava rancor, e da janela metia dó também. A face do paralítico, pintando uma dessas tristezas planturosas e mudas que até fazem pena às crianças, e de que a gente toda a vida se lembra. Nenhum deles tinha quem lhe quisesse já, e as afeições dispensadas aos outros. Mulheres revendo maridos, filhos beijando os pais, irmãos beijando irmãos, e amigos dizendo que ia por fora. Escândalos de rua, casos de oficina, projetos e desastres faziam na alma dos dois como um estridor de bofetada, insulto que não perdoa e traz ódio como reação. Mas, de repente, atrás do velho de Chelas, alguma voz atabalhoada disse: — Ei, marido! Voltou-se ele logo àquele timbre conhecido, braços abertos, querendo erguer-se de onde estava sentado e sem poder. Era a sua velha saloia, de botas cruas e lenço amarelo. — E, companheira! Largando o xalito de baetilha, a pobre tinha-lhe caído em cheio no peito, chorando sem falar, e toda alegre por vê-lo já de pé. riam em volta dessas ternuras de 70 anos, vivas e sãs, que tinham, tão simples, um perfume casto de bodas de ouro, ao tempo em que um moço, apontando o leito do Marsano, disse para um senhor: "É aqui!" E inesperadamente o pobre rapaz deu de cara com o pinto, solene no fraque preto dos dias santos, suíça rasa e cabelo à escovinha, o alto ventre liberal, donde medalhão e correntes corriam, num pus de riqueza gorda e chinfrim. O merceeiro adiantou-se, face austera de patrão, chapéu alto pendente e mantinha de pavões bordados, entrou logo numa lenga-lenga nasal e rápida, sem deixar falar, onde pesava a nota hostil de uma posição superior. "Como estás? Como não estás?" Que lhe tinham botado cáusticos. "Quantos?" "Mesmo assim?" E prosseguiu-se: "Purgavam?" Era essencial para puxar os humores. "Deixa doer quem doe. Ele bem lhe recomendará na loja. Tivesse resguardos. Advertir um homem casmurros é malhar num ferro frio." E quase o mandava ficar bom no dia seguinte. Impacientado, embirrativo pela falta que fazia na loja, veio o senhor enfermeiro de mãos nos bolsos, o grande avental com chapa da casa, bonezinho à banda, e sabedor da alta posição que ocupava aquela figura, o pinto fez-lhe a reverência. Estendeu-lhe a mão com um grande riso de receber visitas. Deu-lhe "Vossa Senhoria". Entraram a conversar na vida tão trabalhosa para quem não queria andar à dependência. E o pinto disse o seu negócio, como tinha começado na Rua dos Vinagres, com a tendinha do canto, de sociedade com outro, e como subira pouco a pouco, sempre com honra, felizmente. No entorpecimento, o outro escutava, olhando por cima a chafranafra da enfermaria, tão pitoresca pelos visitantes que entravam e pelo barulho das vozes que se embatiam. O merceeiro, então, para lisonjear tão precioso donato, falou nas doenças do tempo, na sabedoria dos enfermeiros, tão entendidos que chegavam a embrulhar cirurgiões. E pela primeira vez o funcionário teve um gesto de concordância e disse com majestade, batendo o avental: "Sim, sim, se a doença do rapaz daria para muito ainda." Conforme disse o enfermeiro, e com ares profundos: "Não se pode prever, logo, por conseguinte, pode estar um mês, dois." "Dois?" disse o pinto com espanto. "Três ou mais, conforme." "Vai melhor, vai melhor." Mas o pinto já não o atendia 2 meses e encarava duramente o Marsano, como se o estivessem roubando. O pequeno lamentava, de cabeça baixa, que por sua vontade não estava ali. Se o senhor pinto cuidava que era fortuna, a vida de doente. Ah, ele não tinha culpa de sua desgraça, não tinha culpa. Mas o merceeiro, sem atender, voltava à carga, atacando, fazendo-se ouvir. E o tom seco, cerrado e baixo da sua voz, oprimia pela dureza, vinha ensaraivada, cortando respostas e lamúrias, ao quebrando mais o pequeno e pondo-lhe nos dedos e na espinha a frialdade cruel do medo. Nem todos teriam esperado como ele. 3 semanas assim era mesmo abusar. E que se a coisa dava para tarde, não teria remédio senão tomar outro. "Meu rico", dizia-lhe, enterrando a cabeça nos ombros, com um brusco movimento ascensional de espáduas, "custa, mas é marchar para a terra." Repreendia-o, como de costume, pela fraqueza física, A miséria dos ossitos cambados, a carne mole que cedia prostrada ao mais leve esforço, canículas de braços, peito para dentro, amarelidões de uma lesma, e a sua carne triunfante e rubra, que a fartura da mesa regalava e mantinha, cuspia desprezos áridos nessa miséria de fedelho chupado que vergava em cobardias de vime. Servia lá nem o diabo. E vendo-lhe lágrimas, temendo que tivessem reparado, fazia a voz alta, amansando a expressão do dizer. Cura-se, deixa. Com descanso e tempo, ainda vens a dar aí um granadeiro. E queria rir. Era hediondo a rir. Por fim, tirou a bolsa. Ficou-se a olhar à volta para que vissem. Mexia nas meias coroas novas, fazendo-as tenir. E uma a uma, deixou-lhe cair 5 na roupa, que telintaram, chamando as atenções de toda a casa, pessoal e doentes. Os que ficavam perto ergueram um rumor de admiração simpática. Que rico patrão! A bela pessoa! Feliz de quem servia homens assim! E pediam, de mão estendida, o ar exausto para tabaco. Ao tenir da moeda, o das facadas abrira o olho, imóvel nas roupas, e pelo canto via atentamente o rapaz entretido nas meias coroas generosas. E o pinto a distribuir os meldos que tinha, fazendo alargar o coro de bênçãos, oleoso de orgulho, o medalhão oscilando no seu ventre burguês. O episódio fizera esquecer o par de chelas, velho ao pé da velha, isolados dos mais, e referindo negócios de casa, esperanças do ano e o pequeno lucro das vacas. Tinham sido abençoadas as águas de abril, a sementeira enchia o olho, nascera um burrico, e na venda do leite, o rapazote tinha dias de 6 tostões e mais. O velho, impacientado, mexia a perna doente como a infiltrar-lhe vigor. Essa maldita que não enrija, dizia, esta negregada sempre na mesma, e procurava quedar-se de pé firme por minutos até que, forçado a sentar-se, rogava pragas, zangado da idade, da fraqueza e da demora. Paciência, volvia a velha, é já por pouco. E arregaçando o saiote azul de estamparia pobre, tirou da enorme algibeira de retalhos um queijo fresco, as primeiras cerejas do hortejo, 4 ricas laranjas e o pé de meia do dinheiro para se abrir com os enfermeiros em tendo alta. Um no outro repousavam olhos tranquilos na tocante amizade dessa ligação tão longa que a velhice despira já de erupções e arrulhos, e falavam de tudo ao mesmo tempo para aproveitar bem a visita. Quando ele saísse, não era verdade? E as dores que tinha sofrido, passeios ao sol na cerca, por ordem do doutor, as chuvas e das manhãs que vinham brumosas ainda, e da vida de cada qual na enfermaria. Interessada, a velha ria para os lados, a um e a outro, feliz por dar a sua piedade de mulher ao infortúnio dos tristes, que sobre enfermos eram ainda por cima desamparados de afeições. Por descuido, ficara entreaberto o guarda-vento e, como estivessem voltados para lá, viram passar no corredor um padre de barrete e estola negra. E atrás, pouco depois, o sacrista, que levava uma grande lanterna acesa e cruz alçada. Encararam-se brancos, adivinhando a mesma coisa fúnebre. O queixo da velha tremia e, na crise nervosa que viera, os seus braços apertavam a cinta do velho como a furtá-lo a perigos. Era a unção, alguém que partia deste mundo. Adeus, disse ela tristemente. Tornou o marido. Adeus. E a olhar se ficou bestificado nos aspectos sepulcrais da catacumba, a reconstruir aos pedaços, cena por cena e grito por grito, o lúgubre drama da vida hospitalar, que desgrenhadas visões alumiavam. Há labaredas de horror. Essa passagem do padre no corredor lançara um calafrio nos catres. Parecia menos triste o paralítico. E da sua cama o entrevado ria alto, com um gargalhar imbecil que era diabólico, exprimindo deleites de uma vingança. Sinistra de ver, desentoada, sem modulações, como saindo de uma laringe sem cordas, a sua voz cascalhava a espaços, acima do borborinho geral. Lá vai padre, carne fresca para hoje. Já a saloia ia à porta, dizendo ao marido adeus com uma mão nodosa, muitas vezes, e ao descer parou. Esteve a olhar saudosamente ainda e foi-se. O velho enternecido ria já tranquilo, recolhendo de sobre a cama do esfaqueado os presentes da companheira. Ia repartir a sua fruta, mau queijo, com o amiguito de Santa Comba. Laranjas, 4, eram 6 molhitos de cerejas e o rico queijo sem sal, muito branco, vinha embrulhado numa folha de couve. Ia metendo tudo nos grandes bolsos do capotão de briche. O último molhito de cerejas era magnífico e rubro, ainda úmido das parras em que viera envolto. E de braço erguido, cerejas contra a luz, o deixelas mirava-as muito. Eram da cerejeira de ao pé do tanque. Não se enganava. Os olhos riam-lhe de felicidade para os frutos, como para queridos filhos. Plantara ele a boa árvore há 10 anos, num dia de orago, estando a mulher de parto, tão graúdas e vermelhas, trincava-as uma por uma, mascando vagarosamente. De olho pisco. De estalo, meu homem. Cuspi os caroços com orgulho, saboreando a sua fruta, que viera da sua horta, colhida pelo seu rapaz e trazida pela sua mulher. Naquela embriaguez, esquecera-se do pé da meia em que o dinheiro vinha. Estendeu a mão para a cama, maquinalmente, à procura. O pé de meia. E não dando por ele, afirmava-se, mas não o via. O rico pé de meia das economias. Baixou-se custosamente então, a ver debaixo da cama e aos lados da banquinha, nas dobras da coberta, em toda parte, nada. Os seus olhos erravam por uma banda e por outra, exprimindo um pasmo aflitivo agora. E o ar opresso de quem quer gritar e não pode. Fez para o Marsano. Você viu por aqui o pé de meia da companheira? O outro fez não com a cabeça. Não tinha visto. Que era? O pé de meia da companheira. Por seu lado, o velho refletia olhando a roda. Ninguém podia ter-lhe-o assim furtado. Não se salvasse. Entre a cama do esfaqueado e as mais, abriam amplos intervalos. Da direita era a janela, da esquerda o canto, e o amigo das facadas nem se movera. Diabo! Surpreso, o Marsano encarava-o de face, à espera, sem saber. É que o levou por engano, tornou o velho afinal. Levou quem? A companheira, homem, aquilo é que se esqueceu as cabecinhas de vento e guardou o pé de meia. Pega cerejas, deixa-la. Pelo cair da tarde, tinha-lhe voltado abruptamente o acesso de febre, trazendo consigo desvario. Jactitante e curta, a respiração vinha ciflante, na guela, córnea de secura. Acrescia a dificuldade de estar deitado, parecendo-lhe que uma gargalheira de bronze o afogava, pondo-lhe zumbidos no pavilhão e deslocando-lhe as coisas aos círculos por diante dos olhos, numa valsa lenta, em que os contornos e as cores se apagavam e fundiam. A espaços, despertando dos letargos profundos em que amodorrava horas e horas, ouvia o entrevado pregando mortes, que já nas sombras da igreja velha o riso das corujas tinha predito noites e noites. Com séculos de intervalo, batiam horas no cuco da enfermaria, alargando numa tortura lívida, sem fim, as dores e as insônias, e moendo os corpos pela vida morta em que os agitava. Por vezes, o enfermeiro de quarto, divarino, capuz derrubado e lanterna à cinta, saía do guarda-vento para gritar 10 horas, 2 horas, 6 horas. Seguia-lhe o barulho de passadas sonolentas, vozes que trocavam ordens, pontos vermelhos de cigarros cintilando na treva do corredor. Eram os moços que se rendiam nos quartos, gente que batia custosamente o lajedo, e outros, levando em padiolas cobertas de negro, quentes ainda, para o depósito, os miseráveis que vinham de expirar nas enfermarias. Outra noite então começava eterna, sem guarida, sob a calma densa do âmbito, que a baça luz dos lampeões enchia de oscilações mortiças, que docemente, em franjas vagas, vinham lembrar-se na sombra trêmula dos 8 pilares da abóbada. Aqui e além, 2 ou 3 sonhavam com a vida livre dos seus mestres, nas ruas, nos campos, nas fábricas e no lar. Recompondo as cenas cotidianas, diálogos de ateliê, as pequenas birras de família, e dali para cima entrava um fervor aflitivo subindo, descendo, intercalando de austos fundos de suspiros opressos, espasmos de asfixia momentânea, cansaços, impaciências, raivas. Depois era ainda a série dos que não podiam dormir e para todos os lados rolavam num esbrasamento de sede, deitando os braços de fora, pedindo água, numa irritabilidade de sentidos que os punha fulos ao menor ruído, ao atrito mais débil, ao leve ondular de uma luz. E as respirações fundidas com esses movimentos desordenados davam um concerto informe. Alguma coisa como fervores de cratera ativa, ralos que em espira fugiam do rumor geral para morrer em silvo, numa espécie de sopro apagado, por vezes num ronco até. Carne fresca para essa noite, carne para essa noite, que as maganas estão-se a rir. Uivo de besta fera, que alarmava de lúgubre às 10 horas, zangando uns, mortificando outros, somente desprezando a súcia indiferente aos gritos e aos terrores. O enfermeiro estava na cadeira de braços para o quarto da madrugada, rocambole na mesa, lanterna ao lado, cachimbo aceso para matar o sono e certa ideia gulosa em 2 dedos de carne feminina e sadia. A sua sensação dominante era um ódio da vida negra eivada de misérias em que amortecem afetos e bons impulsos todas as lealdades da estima. Abnegações do sangue e os fluidos de uma simpatia que às vezes, instantaneamente, se contrai. Porque o tirocínio da profissão deserta de risos constantemente em face do estertor da alucinação e do sofrimento, o eterno espetáculo de corpos doentes, pondo a nu as podridões do temperamento e das faculdades, a crueza dos instintos e os urros da cobiça e do ódio, aluíra-lhe o ideal de generosidade, estancando as fontes do bem, da paciência e do amparo. Quanto é inerente à inteligência e se bebe salutar na educação. Ó, a Júlia de sobrolho prometedor, e rolava todo amoroso num espreguiçamento lúbrigo, cabeça para trás na moleza sonolenta que faz para, assim dizer, atmosfera ao desejo. Boca aberta, caídos os braços, cachimbo em ala esburacando o capote, ficou a ressonar espapaçado como um podre. E via-se o bigode caído nas comisuras, pondo-lhe na cara o laivo despótico de um mandarim feroz. Num sobressalto, então, o Marsano viu uma forma nua que se debruçava para ele, de olhos estourados, os braços em arco pintados de figuras azuis, âncoras, letras, cruzes, datas e de mãos trêmulas, tateava as roupas por baixo do travesseiro, à procura. De medo, nem Pio deu. Olhava a estranha cabeça, muito chata de fronte e alongada ao alto, pequenina, afocinhada, de orelhas salientes. Apenas se mexeu. A forma recuara sem ruído, como se escorregasse, e as suas mãos buscavam sempre, com incisão sutil e fina, pelos colchões abaixo dos lençóis sob travesseiro. Que é? Quem está? Que quer? A adunca forma vinha com precauções minuciosas. Parecia crescer endireitando subitamente o tronco de lívida magreza, em que saltavam costelas e a enorme ligadura passava cingindo-a desde os sovacos até os rins. Com discos de sangue seco, trespassado de terror, o pequeno fazia tudo para gritar em luta com o pesadelo das más noites, primogênito das grandes febres, em que, mesmo acordado, tresvairava. E a catalepsia era implacável, completa. Prendia-lhe os braços, prendia-lhe as pernas, gelava-lhe a língua, estrangulava-o pela garganta. Via essa aranha de nodosos membros amarelos, terrosos, cheio de lanugem parda, cujos ossos davam estalos, indo e vindo, palpando o leito, dos pés à cabeceira, escorregando-lhe as mãos ao longo do corpo, de olhos fixos, carcomido, atroz, cheirando a raposo e a matagal. E não partia a gargalheira de aço que o estrangulava. Transparente da extraordinária magreza, o larvado ser dir-se-ia movido por uma ideia fixa, procurando aqui e além, palpando tudo sem ruído. De cada vez que as suas mãos tocavam a carne do rapaz, sentia ele uma frialdade de réptil, pele escamosa e áspera, que ao contato dava irritações doridas. Cada articulação lhe fazia uma massa redonda e enorme na linha torta dos membros. Era todo anguloso e torcido, inutilizado por uma degenerescência atraída dos mais simples pormenores orgânicos, desde os músculos que mal avultavam, comidos de cachexia, até as falanges dos dedos, filiformes, agitadiças, tendo o ar de vermes. Afinal, o estado fez crise pela condensação de uma grande força nervosa, e o pequeno deu um berro roufenho e brusco, muito curto, mas ao erguer-se sentiu a goela opressa pela pressão de uns dedos crispados. A aranha caíra-lhe em cheio sobre o peito. Tinha-se-lhe aferrado às guelas de pupila acesa, calada por cima dele e toda inteiriçada na sua magreza funambulesca. O pequeno debatia-se em vão, mas tinha os braços livres e atiravam-lhe murros ao focinho, dando pontapés sob as roupas e furtando o corpo a cada solavanco da guerreia. Lutaram 2 segundos assim, num silêncio lúgubre, em que os hálitos ciflavam. E o espectro mordia nas mãos do garoto, aos pulos sobre a cama, furioso, tentando arrancar-lhe o quer que fosse. Mão nas goelas e a outra mão agredindo sem descanso. Afinal, conseguiu tirar-lhe o que era. Pôs um pé no sobrado, deixara-lhe as goelas livres. A luta, porém, não cessou. Era o Marsano quem atacava agora, aos gritos, agarrado ao pescoço do espectro. Tinham acordado em volta, no entanto, chamavam por gente, estremunhados, sem saber o que havia. De braços tísicos, o rapaz retinha a forma nua, sem largar, arquejando, implorando. Dê-me isso, dê-me isso. Mas o disforme ser parecia de pedra. Olhando de pé, a criança que implorava. Tinha já ensopado em sangue a ligadura. E dobrado para a frente, queria avançar um passo. Dizer o quer que fosse. Acenar com as mãos, talvez. Mas ao tempo, corriam. E o enfermeiro atirou-lhe um empurrão. Seu malandro, seu assassino. Tinha-se reconhecido das facadas, o que nunca mexia do seu lugar. E como ele vinha para agredir, o enfermeiro injuriando-o num chuveiro de infâmias vertiginosas que viera do limoeiro para ali, era degredado por toda a vida. Um assassino, um púlia e um ladrão. Descarregou-lhe a bofetada em cheio e, com uma cara hedionda, viu-o cair desamparado, todo um, vomitando sangue negro, que cheirava podre. Então disse alto contra o guarda-vento: — Ê, carreguem o canalha! Os moços agarraram nele, um pelos pés, outro pela cabeça, e a custo ergueram-no do chão. Ensopada a enorme ligadura, não podendo reter o sangue e das facadas abertas no esforço de lutar, pelos interstícios deixava-o correr em fio, muito escuro, crepitante, espumoso, nas tábuas e pelas roupas, alagando tudo. Esse corpo ressequido, sob cuja pele tendões saíam, retesados como varas, jogava solavancos para toda a banda. Com os braços, com as pernas, dando urros de touro agonizante. A enfermaria estava agora em balbúrdia. E todos falavam num fundo de pavor, esbravejando, comentando o caso, falando ao mesmo tempo. Os moços vinham de atirar sobre a cama o rebelde, que a morte estorcia em repelões profundos. Viram-se essas pernas flectidas como para um salto, erguerem as rótulas juntas contra a boca torcida, donde um sangue denso golfava ao de manso. E dobrado pela cinta, todo aquele ser mexia, rolava, uivando, procurando apoio nos ombros, nos cotovelos, nas nádegas, alçando a cabeça, caindo outra vez e erguendo-se ainda para lutar de novo, na ânsia do último arranco. Tinha um chamado interno de serviço, que veio ao pé da cama e, secamente, chupando o cigarro, disse: Pronto! E abalou de mãos nos bolsos. O fervor da respiração que subira mal viera à agonia, caía lento, com o ruído de um comboio que chega, e a máscara ficara rígida e baça, listrada de um bistre singular, ao último rolar convulso dos olhos. Coincidia com o aniquilamento da face, a geral prostração dos membros. As pernas abatiam-se numa rigidez de pedra, metera-se-lhe o peito para dentro como sorvido e pendia do leito. A mão que estava fechada relaxou-se, deixando cair no sobrado sonoramente uma após outras as cinco meias coroas do Marsano, que condensando afinal as suas lembranças acabava de reconhecer no morto o ladrão do armazém. Fim da sessão 5.